está sempre na frente. A sua rádio definitiva é 20 horas e 53 minutos. Eu fiquei sozinho mais uma noite sem você. Triste, sem carinho, com tanta coisa pra esquecer. Diz aí. Meus sonhos se perderam no momento em que você me disse adeus. Eu me acostumei a ver a vida pela luz dos olhos teus. Se não me queria, não sei por que me conquistar. Se era fantasia, por que me fez apaixonar? Meus sonhos se perderam no momento em que você me disse adeus. Eu me acostumei a ver a vida pela luz dos olhos teus. Você falou do amor, me iludiu e depois foi embora. Você falou do amor, me usou e depois jogou fora. Depois foi embora. Você falou de amor, me usou e depois jogou fora. Você falou de amor. Yeah.